Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The truth is out there, Agent Spider. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Put us beyond. I got a bad feeling about this. What do you want, gigawatts? Para nerd. Para nerd. Para nerd. Para nerd. Um podcast para nerd. Straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died. Deseja todas inimigas vida longa, pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba. Aqui dois papos não se cria e nem faz história. Saudações entretadas, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 112º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Parecia, não sou covarde, já tô pronta pro combate. Que picão me deixa de recalque. E neste episódio, eu trouxe novamente meus queridos mecenas para falarmos a respeito das tretas que ocorrem na internet. Saiba como viver, tratar, cuidar ou se livrar de tretas daqui a pouquinho, depois dos recadinhos. Vamos lá! Passa longe, beijo no ombro, só pra as invejosas de plantão. Beijo no ombro, só quem fecha com o bonde. Beijo no ombro, só quem tem disposição. Recado. Muito bem. Antes de mais nada, primeiros recadinhos, métodos de contato do Paranerdia são o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. Ninguém mais está mandando e-mail, mas desiste, fazer o quê? Também tem o Twitter do Paranerdia, @paranerdia, e também tem a página do Facebook, o facebook.com/paranerdia. Outro recado, sim, nós ainda estamos com o sistema de patronato do Paranerdia. Inclusive a participação dos mecenas neste episódio é por causa do patronato. Se você quiser ajudar este seu amigo nerd a manter esta bodega deste podcast funcionando, por favor, acesse apoie.se/Paranerdia e contribua. As contribuições podem ser a partir de R$1 e podem ser usados o cartão de crédito nacional, boleto, qualquer outra forma de pagamento que você quiser. Então, apoie o Paranerdia para que ele possa continuar existindo e melhore cada dia mais. Muito bem, tivemos alguns comentários no podcast a respeito de Avatar, a lenda de Aang. O primeiro que nos fez um comentário foi o Guto Lima Santos. Ele nos diz o seguinte: como solicitado no início do episódio, registro minha opinião sobre como você deve chamar aqueles que contribuem com o Paranerdia. Concordo com o termo mecenas, apreciado por sua pessoa, já que patrono, padrinho, patrocinador e patrão já estão bastante utilizados em outros podcasts. Então, estamos aí. Vamos ser mecenas. Já sobre o tema do episódio, que aliás ouvi sim inteiro, não tenho como opinar. Assisti esporadicamente um ou outro episódio, não me prenderam a minha atenção. Assim como outros de estética semelhante, como Naruto, Dragon Ball, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, etc. Enfim, não sou o público-alvo desse tipo de produção, mas respeito quem goste e que a força esteja com você. Muito obrigado, Guto. Guto que inclusive é um dos meus mecenas. Outro que nos fez um comentário, que também por acaso é outro dos meus mecenas, é o Paulinho, o senhor Suelen Nastri, que também está inclusive neste episódio. Paulinho diz o seguinte: vou ter que assistir Avatar de novo agora, menos o episódio 16 do livro 1, aquele em que o Aang aprende a dominar o fogo com o soldado renegado da Nação do Fogo. Esse episódio é foda. aquela cena em que o Aang acidentalmente queima as mãozinhas da Katara, fazendo ela chorar de dor, me corta o coração, tadinha. Amplexos pra você também, querido Paulinho. Outro que nos fez um comentário foi Vinícius Ferreira Dias. Ele nos disse: olá, sou um novo ouvinte, cheguei ao Paranerdia pesquisando podcasts relacionados ao Doug Lira. Que legal, bem-vindo, seja bem-vindo, Vinícius. Gostei muito do episódio e sou muito fã da série, só queria comentar sobre uma pequena gafe com relação ao mundo espiritual. Em Avatar, o mundo espiritual não é o lugar em que as pessoas vão quando morrem. Espíritos não são almas humanas, são criaturas espirituais. Dá para entender bem isso nos episódios sobre Avatar Wan. Os espíritos eram criaturas que viviam com os humanos. O Airo não morreu e foi para o mundo espiritual. Ele só meditou até entrar lá e desistiu de voltar ao próprio corpo. O mesmo é válido para todos os avatares. A Jinora, aqueles caras da tribo da Água do Sul que queriam libertar o Vato. Todos vão para o mundo espiritual em forma humana. Desculpe o e-mail longo, gostei muito do podcast e farei uma maratona do cast. Fique à vontade e eu agradeço muito pela sua correção, meu caro Vinícius. Outro que também nos fez um comentário foi outro dos meus mecenas, o Lucas. Ele disse o seguinte: excelente episódio. Lembro da época que passava na TV paga em horários bem malucos que não conseguia acompanhar. Assisti a série inteira depois de terminada. Acredito que no original o tipo sempre foi The Last Airbender. Não, não foi. Teve episódios que era The Last Airbender, teve episódios que era The Legend of Aang, teve episódios que era The War of Elements. É só você dar uma olhada nos primeiros episódios, na hora que apareceu o subtítulo, que ele mudava de episódio para episódio. Mas aqui no Brasil, a tradução teve diferenças entre temporadas na TV aberta e na paga. Acho justa a admiração pelo tio Airo, como não? Mas minha personagem favorita ainda é a Toph. Bom, eu ajusto também, concordo. Que entra no time dos velhos fodas que tocam o foda-se pro mundo em Korra. Calma que a gente não falou de Korra ainda. Uma personagem coadjuvante que aparece sempre ser esquecida é a Suki, que tira a onda no começo com as habilidades do Sokka, mas se apaixona por ele e acabou ficando junto. A gente falou da Suki, não assim especialmente da Suki, mas a gente falou que o Sokka pegou geral. Quando foi falado sobre a sucessão dos avatares entre as nações, faltou explicar que cada novo avatar nasce numa nação diferente, seguindo a ordem: água, terra, fogo e ar. Tentarei rever no Netflix, mas a qualidade do áudio da versão brasileira está esquisita. Agora só no aguardo por um Paranerdia da Lenda de Korra, que vai ocorrer, obviamente, e com o Fat Frog, mais obviamente ainda. Obrigado, Lucas. Por último, mas não menos importante, mais um comentário do meu queridíssimo Rafael Dourado, dos Sapo Brothers. Uma curiosidade sobre essas iniciativas meio anime, meio animação ocidental. O curioso é que ela consegue atender dois preconceitos diferentes. Os otakus que só assistem anime não querem nada que não seja puramente anime. E os que rejeitam o formato oriental não querem nada que se pareça anime. É justo. Pet Prog até falou isso no, nas considerações finais dele, que o preconceito pegava das duas partes. Agora, uma coisa engraçada que eu também já ouvi de muito fã de desenho japonês inclusive, que anime é anime por estilo e não por país de origem. Então muitos lá consideram Avatar, a Lenda de Aang, sim, um anime por conta da estética. Para vocês verem, né? Olha só. Bom, com essa ficamos por aqui. Fiquem agora com um excelente episódio sobre treta. Porque, Luke, eu sou seu pai. Eu sou seu pai. Estamos aqui reunidos em mais um Hangout. para falarmos a respeito de um assunto muito Murilos, que é as treta e os recalques que acontecem na internet. E para falar a respeito de assunto tão problemático, eu trouxe aqui de novo meus lindos mecenas. Estamos aqui com a especialista em nível universitário da criação de tretas na podosfera mundial, que é Dona Suelen Nastri. Boa noite a todos. Temos aqui o campeão olímpico de armação e fabricação de treta, o Sr. Paulinho. Olá, vê lá, não é pra tanto também não. E estamos aqui com aquela pessoa que eu amo pôr nas tretas, o Sr. Nicolas Oliveira. Agora vocês veem que a culpa não é minha. Seguinte, crianças, Madame Dona Sueli. Oi. Por que gostas tanto de tretar? É gostosinho, né? Não é gostosinho, gente? Plantar um ódio é da hora. E as pessoas compram as brigas. Não, mas bom, gente, bom é quando você planta treta e sai, sabe? Aí você só fica olhando o povo se matar, assim. E aí é divertido. Fica orgulhosa. A maior área de procura de treta, o local onde com certeza você encontra tretas, eu digo até em quantidades quase industriais, são as áreas de comentário de portais de notícias, né? Você pega coisas como, sei lá, o UOL ou o G1. Cara, o G1, o que tem de treta nos comentários? Nossa, mas do G1, cara. É um chorume inacreditável, né? Nossa. Cara, teve uma vez, vocês devem lembrar disso, que postaram a foto da sombra da lua na Terra e ficava metade da Terra iluminada e aí metade da Terra com a sombra da lua. Aí nos comentários era só coisas do gênero: nossa, deve ser muito louco morar ali no meio, onde é metade o dia, metade a noite. Aí, meu Deus do céu! Faço uma desgraça dessa. Não foi gostoso? Ah, isso é gostoso. Eu gosto. Já dizia Albert Einstein, meu mito, meu muso, meu tudo na minha vida, né? Que só existem duas coisas infinitas na vida, né? O universo e a burrice humana. Mas eu tenho dúvidas sobre o universo. Perfeitamente, eu concordo com ele. Mas isso daí era uma tática minha, de quando eu ia pra aula, assim, e aí na aula tinha grupo de discussão, aí o que eu fazia? Tipo, tinha um assunto assim, né? Aí eu pegava e falava alguma coisa muito polêmica. Aí eu saí e deixava o pessoal brigando a aula inteira e ficava lá de boa, fazendo minhas coisas. Era o meu jeito de matar a aula. A Suelen é daquele tipo de gente que quer ver o circo pegar fogo, né? Que quer ver o mar pegar fogo só pra comer peixe frito. Mas o pessoal compra as coisas, eu acho engraçado, porque as pessoas realmente se importam, sabe? E aí você chega pra um grupo, assim, que gosta da DC. Aí você fala assim, ah, Marvel é melhor. E aí começa a treta, sabe? E aí você fica lá olhando, se divertindo. E aí você fala assim, gente, vocês não estão ganhando um real com isso, os caras estão milionários, vocês estão brigando por quê, velho? Outra forma também, outra coisa muito maneira é quando você vê que uma pessoa briga por qualquer motivo e aí você dá corda para a criatura se enforcar, né? Nós temos um exemplo daquele que não deve ser nomeado, vamos chamá-lo de um nome fictício de Voldemort, né? Sim. Aí nós temos um convivente de nossa estirpe, um cidadão que a partir de hoje chamaremos de Voldemort, que simplesmente o cara não tem noção das coisas que diz, pensa ou faz, né? Esse daí o Nicolas gosta, esse daí o Nicolas é o amor da vida de Nicolas e eu acho que também é o amor da vida de Paulinho. É, inclusive, eu posso dizer que é o amante secreto de Paulinho também, é o Voldemort, cara, entendeu? Esse aí, ele chega com os dois pés no peito mesmo, cara. Sabe, não pensa em nada, chega, dispara e foda-se. Ouvinte que quiser descobrir o verdadeiro nome de Voldemort, patrocínio para nerd aqui no grupo, a gente conta. Mas, sinceramente, dá gosto você ver um imbecil mostrar-se imbecil, não dá? Dá, ó. Ah, dá, né? Dá, e sim. O bom é que você não precisa fazer muito esforço, né? Você só não. Deixa ali e vai, filho. Ele vai sozinho. E olha que a gente ainda cai na asneira de querer ser amigo, dizendo, cara, é uma cilada, Bino. Não cai nessa. It's a trap. Né? Dá uma não. De Almirante Akbar, mas nem assim a criatura se dá, se dá conta, né? Tá. E deixa ele. É mais risada pra gente, né? Fazer o quê? É verdade. Não, mas eu acho que pessoa assim, ela sabe muito bem o que tá fazendo, cara. Eu acho que não, Nicolas. No, cara, nesse caso específico, tem coisa que eu acho que ele faz de propósito, mas tem coisa que eu acho que não. Cara, eu concordo com a Sueli nisso. Cara, dependendo do nível de sandice que a pessoa tem, ela chega ao ponto de fazer as coisas sem perceber que tá fazendo. Meu Deus. Mas vamos lá, Paulinho. Sim. O senhor, como um armador de tretas semiprofissional... O Paulinho já até tomou bloco no Twitter uma vez de tanta treta que ele arrumou com uma menina lá. Nos conte essa história, então, por favor, sem citar nomes. Não, mas é, tipo, sabe, não é treta, não foi querendo arrumar treta, né? A mina tava lá expondo, né, as opiniões dela, né, fervorosamente e tal. E vamos dizer, ela falou assim, ó, tudo isso é culpa do travesseiro. Eu só perguntei pra ela, o que é travesseiro pra você? Ela me bloqueou, entendeu? Só isso. O que é travesseiro pra você? Não, é porque o assunto é polêmico, eu não quero gerar treta, então vai. Não, vamos aí, não, estamos aqui pra gerar treta, porra, vamos lá. Não, mas essa eu é hoje, por treta. Exemplo, só pra mostrar um exemplo de como é fácil você armar treta, mesmo que sem querer armar, não é nem necessário querer armar, basta jogar uma isca que as criaturas tretistas já aparecem, né? Eu joguei. Tem gente que pesca de tarrafa. Né? Eu joguei no Facebook o seguinte comentário. No Brasil, esquerda e direita são apenas as direções que você pode tomar quando caminha para algum lugar. Porque no Brasil não existe posicionamento político genuíno que possa se dizer esquerda ou direita nesse país. O que apareceu de gente comentando asneira nesse post, ai, cara, foi de uma delícia, foi de uma finura, cara. Apareceu gente dizendo que eu era petralha, apareceu gente dizendo que eu era coxinha, apareceu gente dizendo que eu era isentão, fui chamar de mortadela, fui chamar de tudo. Vamos falar de política, que é sempre bom e é muito fácil arrumar treta com isso. Se você chega num grupo de mais tendendo à direita conservadora, assim, aí você fala qualquer coisa. Tipo, sei lá, Lula é um herói. E aí, nossa, mano, é o que basta. Aí o povo começa, vira uma treta louca, e todo mundo se exalta, e desfaz amizade. É muito bom, gente. Atualmente, é só você entrar num grupo desses e jogar a frase, Lula é inocente. Pronto. Nossa, pronto. E não aí... é? Nicolas... O senhor que covardemente não mora mais na nossa pátria, né? O senhor que fugiu dessa pocilga de desertor, país... Né? Desertor. Covardemente é uma palavra forte, não? Covarde. Como é que estão as tretas... Vamos datar o programa agora, né? Como é que estão as tretas do caso Trump e Hillary Clinton? Cara, eu não acompanho muito, não, porque, na verdade, nenhum dos dois serve pra nada, né? Ah, eu concordo com você, Nicolas. Então... Eu vou falar que eu tô contigo nessa. Pois é, mas agora acharam uma fita que ela fala mal dos jovens que vão votar nela. Tem também alguma coisa de que o FBI encontrou mais e-mails comprometedores. Então, tá rolando, né? E a eleição é semana que vem, então não sei, cara. De repente pode ser a virada do Trump. Cara, eu tô começando a ficar com medo do apocalipse que vai acontecer se o Trump ganhar, cara. Porque, puta que pariu, cara, não tem um que preste nessa brincadeira. De um lado, o racista maluco, xenófobo, com ideias de jirico. Do outro lado, sabe, a porra de uma mentirosa com mais falsária, porra. Sabe por que a gente repudia ele? Porque ele não tem o filtro que todo mundo tem. Ele só fala o que todo mundo pensa. Ele é rico, é tipo Voldemort, né? Ele não tem esse mantol. Não, nossa, total, cara. Nenhum. Agora imagina o Voldemort mandando nos Estados Unidos. Meu Deus do céu, já era, hein? Adeus, mundo. Adeus, mundo. Eu vou... Porque o cara vai estar no controle da porra das ogivas nucleares, cara. Pelo amor de Deus. Será que ninguém... Não é tanto assim, eu não, né? Acho também. Ele fala muita merda, só que ele não pode fazer essas coisas que ele fala. Porque ele não é um rei absolutista, né? Ele não... A decisão não é 100% dele. Não, então, mesmo. Tipo, metade, mas quase, tipo, 90% das coisas que ele fala, ele nunca vai poder fazer, entendeu? Porque ele não manda nisso sozinho. Não, isso não pode. Porra, deixa ele fazer o Muro do México. Tipo, não, e tudo que ele fala de fechar os Estados Unidos, ele não vai conseguir fazer isso, porque é uma economia aberta, porque é importante pra ele. Então, assim, muita coisa do que ele fala, a gente fica chocado, mas é besteira. Ele não vai poder fazer. Exato, isso aí ele tá tentando atingir aquele americano. E aí o pessoal vai ouvir eu falando isso, vai falar, defende o Trump. Não, eu não defendo o Trump, eu acho ele um bosta também. E a Hillary também acha uma bosta, sabe? Tipo, eu acho os dois um bosta. É que nem quando tava na eleição aqui no Brasil, que era ou o Dilma ou o Aécio, né? Eu não votei em ninguém, porque eu falei, gente, desses dois, pelo amor de Deus, vamos transformar isso daqui numa anarquia que fica mais da hora, porque não dá, né? Entre dois Dilma e o Aécio, eu votava no Macaco Tião. Então, pois é, cara. E aí tipo, o pessoal falava mal da Dilma usando uns argumentos imbecil. Aí eu falava, gente, não é assim, né? Sabe, vamos com calma. Assim, então porque você é petralha. Eu falei, não sou petralha, gente. Eu sou uma pessoa com um pouquinho mais de noção que você. Aí você veja como é que tá extremo. A situação do cidadão Aécio. O Aécio Neves deixa... Cara, imagina como é que tá se revirando na tumba o coitado do avô dele, né? O Tancredo deve estar... A tumba do Tancredo deve estar fazendo autorrotação. Mas deve estar rotando mais rápido que a terra, agora? Cara. Dá pra gerar energia ali. Já dá pra ligar ele num reator e fazer energia limpa, né? Assim, tanto que ele tá se revirando no túmulo. Eu ouvi a minha infância toda que o Tancredo foi o melhor presidente do Brasil. É, então. Ah, mas até aí não dá pra confiar muito, né, o Nicolas, sabe por quê? O meu pai até hoje fala que a ditadura militar foi a melhor coisa. Então, o meu pai é desses. Quanto tempo o Tancredo ficou no comando? Então, ele chegou aos dias. Não deu tempo de fazer nada. Ele assumiu, sim, existe aquela teoria da conspiração que ele nunca assumiu, né? Não, ele assumiu, sim. Ele assumiu, mas depois o Fernandinho Beramar, Fernando Henrique... Foi o Fernando Henrique, não, foi o Sarney. Foi o Sarney. José Bigodone. Zé Bigode. Mas até hoje tem gente que fala que, na verdade, ele tava morto antes, botaram só o bonecão do posto lá. Nossa, pra falar. Tancredo, um presidente muito louco. É o mesmo povo que fala que o Ulisses Guimarães ainda tá vivo, né? Que fala que o... Cara, os Beatles morreram, né? Puta que pariu, cara. Só tem maluco nessas teorias da conspiração, cara. Que, aliás, é um bom assunto pra treta, né? Teorias da conspiração, né? Teoria da conspiração não é uma fonte rica em tretas? Porra! Demais, né? Quando começa a botar culpa em tudo de alienígena, então... que delícia! Viva a treta! Aliás, o que que foi o caso Varginha, se não a maior treta já inventada na história do Brasil, cara? Será que aconteceu ali, hein? que será que aconteceu? O que será que aconteceu ali? Apareceram alienígenas, só que o cara queria fazer aparecer que era um mendigo cagando e de cócoras e corcunda, porra. Poxa, é verdade, né? Por falar nisso... Eu acho que aconteceu alguma coisa e aí tentaram encobrir com alienígenas, viu? Mas foi muito estranho ali. Por falar nisso, tinha um pessoal se vestindo de palhaço aí, assustando o pessoal, né? Aí, né? Parece que tinha. Aqui? Aí nas tuas terras também, né? Então, mas parece que aqui no Brasil teve também, né? Mas aqui no Brasil foi mais no estilo pegadinha do malandro do que morte, de verdade. Morte mesmo, acho que teve lá pras terras do tio Sam do Nicolas. Putz, eu posso, sei lá, falar sobre outros programas? Pode, né? Pode, coisa, claro. Coisa, né? Não vou cortar nada não, pra quê? O Mundo Freak fez um vídeo sobre isso. Cara, eu adoro o Mundo Freak, cara. O podcast, o Andrei é muito meu amigo, adoro aquele garoto, adoro ele de paixão. Ele quando agora pegou essa verve de ser falar do oculto, né? Falar do bizarro, foi perfeito. O podcast dele tá cada vez melhor por causa disso. Ah, eu ouço sempre, viu? E ele fez em vídeo, né, comentando o assunto, parece que em 2013, se não me engano, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, né, um cara, sabe, se colocou uma roupa de palhaço maluco, mas maluco mesmo, e ficava na rua, segurando balões pretos e acenando para as crianças, aquela cara de palhaço desgraçado mesmo, né? E aí foram lá, repreenderam o cara, só que não deu nada, né? Porque não é crime você ficar na rua dando tchauzinho. Essa cara sabe de quê, Suelen? Tu lembra? Palhaços Assassinos do Espaço. Nossa, ai, maravilhoso esse filme. Sensacional. Killer Clowns from Outer Space, cara. Isso aí filme delicioso. Ah, é uma maravilha, cara. Adorei esse filme. Já viu, Nicolas? Não vi. Nossa, esse cara, filme é tosco, bicho. Maluco, saca filme trash? Tu joga a enésima potência Killer Clowns from Outer Space. Isso, exatamente. Só sinopse rápida. São palhaços alienígenas cuja nave é uma tenda de circo e as armas são... É uma pistola que transforma a gente em algodão doce e pipoca viva que come você. Isso, exatamente. Pronto. É isso aí que é o filme. Muito bom, né? Ai, e aí surgiu uma outra teoria. Agora, isso foi em 2013, um caso isolado, né? Tá surgindo essa onda aí pelo mundo, aí, esse hype, pra promover o remake do filme It, né? Parece que vai sair o ano que pra vem. Pra quê? Então. Tipo aquela mania do Charlie, lembra? Charlie, louro de banheira, todas as mesmas porcarias. Candyman. Né? Quem é que lembra do Candyman? Candyman, ele é o cara, velho. Porra, já teve acho que, sei lá, 5, 6 filmes do Candyman. Era tu chegar no espelho, Candyman, e o cara vinha pra cima de você coberto de abelha. Puta que pariu, né? Eu era muito medroso, cara. Eu não assistia filme de terror. Ah, eu gostava de todas essas coisas aí. Eu gosto, bicho, mas tem alguns filmes que eu não consigo ver. Não, ou melhor, rever. Eu gostava. Eu gostava de entrar em lugar abandonado. Nossa. Fazer o quê, né? Uma rainha da treta, né? Fazer o quê, né? Não posso fazer nada. Como é que tem uma treta? Agora, olha só, cara. Tem um filme que eu só vi uma vez na minha vida e eu nunca mais consegui ver de novo. Que é Poltergeist, o Fenômeno. Ai, cara. Puxa. Eu vi pequenininho, tá? Quando tava novinho ainda, tava passando naquela... Na sessão de sábado da Globo, que eu não lembro mais que nome que tem. É, Corujão, não? Não, quando era a sessão de filmes inéditos, ou um era na segunda, que era filme aventura comédia legal, e no sábado, que era... Não. É, Supercine, alguma putaria dessa. Alguma putaria dessa. Aí passou Poltergeist, o Fenômeno, legal. Tinha, sei lá, 9 anos, não faço ideia, não lembro agora. Aí eu tô vendo a porcaria do filme, eu e meu irmão gostamos de filme desse tipo, a gente tava curtindo o filme até tal e coisa. Aí entra uma cena em que a porra da garotinha, que é o o ápice da desgraça, né? A razão de toda a desgraça que estava acontecendo na porra da guria, ela resolve entrar no armário, porque o armário era a porta para outra dimensão, para a dimensão dos espíritos. Meu Deus. A garota entra na porra do armário. Aí o herói do filme, né? Eu não lembro se era pai da garota. É o pai da garota. Se amarra a porra de uma corda na cintura e vai atrás da guria, pra catar a guria. Beleza. Aí ele dá os puxão na corda, que tinha a equipe de salvamento. Isso nunca dá certo, né? Não, eles puxam. No que eles puxam, sai o pai, sai a guria e sai a porra de uma caveira gigante, ai, monstruosa, ai, ai, na porra da porta do armário, fazendo... Nossa, eu não lembrava disso. Mas o que acontece depois, porque eu não vi o resto do filme, eu não faço questão nenhuma de saber como é que esse filme termina, até hoje. Meu Deus, cara. Eu vi quando eu era pequeno e nunca mais, mas você falou no diabo, ó o Guto aí, ó. Aqui, falando em treta, olha quem me aparece. Mas o Paulinho, eu vi Poltergeist esses tempos atrás. Você não viu comigo? Você viu sim, não viu? Não vi, vi. Se você ouviu, eu abstraí ele de novo. Se ele viu, ele tava tão entretido com você que ele não tava nem sabendo qual era o filme que tava passando. Meu Deus, cara. Não, porque o Paulo ele não lembra das coisas mesmo. Eu não lembro mesmo, né? Vocês sabem que o Poltergeist me ensinou uma coisa, pelo menos, né? O quê? Que o relâmpago vem, você conta até quando vem o trovão. Ah, sim, conforme sim. Vai... Lembra disso? Quem me ensinou isso foi o Bikman. Eu aprendi isso no Bikman. Que o trovão acontece primeiro o relâmpago, daí tu conta os segundos, é o número de quilômetros que a tempestade tá longe de você. Isso. Não, aí você multiplica por um número lá, que é a velocidade do som e tal. Que legal. Gente, grande mundo de Bikman. Se demorar mais, tá indo embora. Só isso. Só isso que eu preciso saber. Guto! Oi. O quanto você gosta de armar tretas? Ah, o Guto é do bem. O Guto não gosta. Eu prefiro evitar. Rapaz. Eu tenho certeza que quando ele vê uma tretinha armada, ele dá risada, cara. Ele fica torcendo. O Guto é aquela pessoa que vai pelos bastidores, ele vai nos privados, assim, e planta, sabe assim? Ah, sim. O Guto é um voyeur de tretas. Eu tenho essa impressão, hein? Eu tenho essa impressão. Sabe o que eu acho, cara? Eu acho que ele que manipula o você sabe quem. Meu Voldemort. Será que ele é a mesma pessoa? Pois tem gente que diz por aí que o Guto é o alter ego do Voldemort. Olha! Porque até agora a gente só conhece uma voz, né? Isso aí, cara. Mas o que que acontece? Como a gente falou agora há pouco, um dos lugares onde tretas parecem brotar naturalmente, né, são os fóruns e as áreas de comentário de portais como G1 e outras coisas do gênero. Agora, um lugar onde treta parece ser a linguagem primária, né? A língua primária são os comentários do YouTube. Eu nem frequento esses ambientes aí, não, porque aí é muito. Cara, já chegou ao ponto, eu não sei se vocês conhecem esse canal, o Coisas de Nerd, do Leon. Não conheço. Cara, é um gamer, é um canal de games, né? É por isso que eu não conheço. Ah, mas é muito divertido, porque ele mostra os jogos com uma linguagem bem mais divertida. Não é aquele review de jogo que parece que o cara tá de saco, tá tomando um litro de purgante, entendeu? Não, tem uns youtubers que faz review de jogo, parece que tá saindo com a avó, né? Com a sogra, nada contra as sogras, eu amo a minha, tá? Uhum. Mas o Leon... ultimamente ele tem feito muitos vídeos sobre o Pokémon GO. Por quê? Porque ele, tal como o Nicolas, é um covarde que não mora mais no Brasil, então ele mora no Canadá, né? Aí ele mora lá em Canadá, perto de Vancouver, porque é muito chique morar perto de Vancouver, né? E ele vai na rua tranquilamente com o aparato de gravação dele para poder fazer os vídeos dele. Porque ele faz os vídeos naquele estilo, você vê a cara dele e na metade da tela, a tela do celular dele, né? Uhum. Só que para isso acontecer, é um aparato, cara, que parece que o cara tá fazendo a gravação de filme dos Vingadores, porque tem uma câmera com um fone com abafador, com a tela do celular e o caramba, tudo na mão do cara. Puxa, parece o carro do... Imagina o cara fazer isso no Brasil. É... Meu Deus, nem tem como. O cara parece o carro do Google andando. Pois é, exatamente. Por aí, parece o carro do Google. Ai, mas aí o que eu tava falando? O Leon faz vídeos muito bem humorados sobre os jogos que ele tá jogando e sobre, principalmente sobre Pokémon GO. Eu adoro os vídeos de Pokémon GO dele. Mas, cara, é cada comentário imbecil que aparece. O cara tá fazendo um vídeo sobre Pokémon GO. Como é que ele conseguiu capturar o bicho raro que só aparece em determinado dia, determinada hora, ele teve que caçar e conseguiu pegar o bicho. Aí aparece os comentários. Porra, você não sabe fazer as coisas direito. Ai, que merda de vídeo é esse? Ai, meu Deus, como esse cara é burro. Caralho, cara, pra que isso? E aí vem fã dele defender? Lógico! Treta! Treta! É lógico, filho! É treta! É treta! É treta, porra! Ai, aí já entra o Galvão, né? Acabou! É treta! É treta. Ai, cara, que então... coisa absurda. Meu Deus do céu. Como é que a mente humana é capaz desse tipo de coisa? Reiterismo puro não é treta, né? Não, reiterismo puro é insanidade mental. É outra história. Mas olha só. Sexo. Olha só. É coisa do Voldemort. Olha só. Ah, gente. Se você. Eu acho assim, ó. Se você expôs sua opinião mostrando a sua cara lá, eu até respeito, cara. Agora você tá lá com um perfil fake, falando um monte de asneira e tudo mais, cara, sei lá, eu acho que não deveria nem ser lido. Não, e os perfis que fazem esse tipo de comentário são sempre moleque da hora 669. Né? Candinho das Dondocas 65. Né? E outros, Jonathan da Nova Geração. Então, falta de sexo leva ao reiterismo. Eu leva acho. A treta, e treta leva ao lado do Negro da Força, é isso? Não, né? Provavelmente, Yoda. Agora, outro local também... Ah, eu cara, posso que falar? Tá ficando... Eu posso fala, falar filha, algum fala. Local bem, bem legal, assim, gente, pra arrumar treta? Pra arrumar treta. Grupo de família, gosto. Do WhatsApp. Do Zap Zap. E aí, eu gosto tanto que eu criei o grupo da minha família no WhatsApp só pra ficar arrumando treta com meus parentes. Agora, olha só, eu acho vou ser legal. Aqui, eu quero um Eureka, eu estou sentindo a chegada de um Eureka, diga Eureka, irmãos. Eureka! Irmão. Porque Madame Dona Suelen Nastri, eu vou fazer agora o processo de beatificação dela, porque ela foi uma pessoa que conseguiu fazer uma videoconferência com voz com um surdo. Sim. Ai, meu primo. Testemunho. Tava legal que ele me ensinou como é que é gato e cachorro na língua de sinais. Oh. E obviamente precisa ter um podcast, ela não vai poder mostrar agora, né? Eu tô fazendo aqui, mas vocês não estão vendo. Ó, gato é lógico, o ouvinte quiser saber, a gente deixa. Assim. Eu vou gravar um vídeo com a sua. Vai se deixar no post. Não vou, não. Agora, um lugar, cara, que é ótimo pra se arrumar treta. É no Facebook, cara. O que o povo me arruma de treta no Facebook. Tem dois tipos de gente no Facebook. Tem os que armam treta e os que caem nas tretas armadas, ó, oh, a minha tia, eu tenho uma tia que ela é religiosa fanática, ela acabou de mandar aqui que teve um fenômeno que aconteceu em Jerusalém, onde sons ruidosos de trombetas são ouvidos, enquanto as nuvens por cima de Jerusalém formam um anel de fogo. Nossa, isso era um apocalipse? Já apareceu. Não, é de arrepiar. E aí ela tá curtindo o rolê. Vamos lá, links, por favor. É, né? Falando em arrumar treta, chegou agora a voz do Google, também conhecida como João. Oi, João. Oi, João. Oi, Ju. Eu acho que eu vou sair, que eu tinha entendido que era tetas, não tretas. Agora, ô, João, o que aconteceu que a tua voz tá boa hoje? Cara, não sei. De repente, porque eu tô tomando um chazinho aqui, de repente melhorou. É, vai. Tá vendo? Estragou a piada, que era a voz do Google, porra. Ai, tá tão suave a sua voz. Fala mais um pouquinho aí, João. Agora, uma coisa que eu acho engraçadíssima em Facebook são as pessoas que armam tretas para se divertir, como a Suelen faz, né? Que ela joga a treta, ela joga a isca e as criaturas que se matem, né? Eu tenho dois amigos, eu vou dar os nomes porque eu sei que eles me autorizam a dar os nomes dele, que é o senhor Vitor Hugo Mota e o senhor Juliano Lopes, do antigo já extinto podcast Chá dos Cinco. Esses dois, quando se juntam numa treta do Facebook, é quase de um teor poético, artístico, porque eles são especialistas em responder com figurinhas. Adoro isso. É sério. Eles já, atualmente já não estão mais fazendo isso. Acho que tomaram vergonha na cara, amadureceram, não sei. Uma dessas coisas aconteceu. Mas já teve casos de uma treta ter sido armada, não necessariamente por eles, e eles começarem a jogar um meme atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, um respondendo pro outro, sendo que eles já estavam se respondendo a si mesmos e pro cara que fez a armação, entendeu? Meu tipo, eles estavam dialogando por memes. Chegou ao ponto que um post que eu vi tinha, pasmem, 185 respostas, sendo que só 11 em texto. Oh, 11 em texto. 170 braus respostas de memes. Parabéns pro Brasil. É muita foto. Você tava muito parecido com isso. Caraca. Mas isso é coisa de gente desocupada, mano. Como diria um ex-patrão meu, eles têm 24 horas pro almoço. Ah! Pois é. Boa, boa, boa, boa. Sabe o que me ocorreu agora, né, Joás? Sim, senhor. Tipo assim, né? Nós temos um pouquinho mais de idade, né? Mas você lembra um tempo atrás, assim, que na casa de algum coleguinha, o telefone não tinha chave, era liberado. Aí juntava aquela molecada. É, então tá legal. A molecada se juntava. Vamos passar trote? Vamos. Trote era maravilhoso, cara. Vamos passar trotes, né? O famoso trote da Telerge. Nossa senhora, quem fala aqui é um advogado. Esse é o melhor. Advogado de merda. É fogo, velho. Então, agora faz uma coisa, para de falar fino, para. Fala com essa voz de viado aí. É toda advogada é viado. cara. Aliás, isso me lembra. Aliás, eu posso mandar um beijo pro E-Farsas? Obrigado, E-Farsas. Pode. Muito pode. Um abração pro E-Farsas. Acabei de mandar um link seu no grupo da família, por falar nisso. Porque não adianta nada que eles vão dizer que é mentira, né? De qualquer não, jeito. Não, mas aí é que começa, né, Edmaster? Você não tá entendendo. Eu ainda consigo acabar com os boatos dentro de grupo de família com, graças ao EFAS. Oh, salvou muito minha vida também, oh, cara. Cara, quando a gente fala de trote telefônico, não dá pra não pensar no Mução e nos caras que, de programa de rádio e de televisão, que nem aquele maluco narigudo do Ratinho, que eu nunca lembro o nome dele. Mas vocês sabem do que eu tô falando, né? Chiquinho. Não, Chiquinho era da Eliana. É um. É o Santos. Santos, isso, Santos. Que tem as brincadeiras de trote, de falar os apelidos da pessoa quando ela não gosta do apelido. Cara, é de uma. Puta que pariu, é de uma vergonha alheia. Eu não consigo assistir 10 minutos desse tipo de brincadeira idiota, cara. Eu não vejo. Do Moção, você não escuta? Ô, Moção, é a pegadinha do Moção, feio. Cara, mas é que eu não consigo achar graça, sério. Eu sei que tem gente que adora, eu sei que tem gente que ama Moção e Companhia Limitada, mas, cara, eu não consigo achar graça. O que eu gosto é de ver a outra pessoa, sabe, imaginar a outra pessoa do outro lado da linha ficando vermelha. Pois é, mas eu acho que... O pessoal se incomoda muito. Sim, eu acho que coisa de 10, 12 anos atrás era muito melhor, cara. Ah, é verdade, né? Pô, tem um episódio do... É, tem o episódio do cara lá do Casca de Ferida, cara. Você ouviu o Casca de Ferida? Esse é clássico. Do Oxe, pato... Eu vou lhe pegar, você me fala onde você tá, que eu vou lhe pegar, vou cortar teus fatos, tal, lá, sabe? Aí eu fico imaginando um cara, sabe, derretendo de raiva. É. Derretendo de raiva, ótimo. Desliga o telefone, será que eu ligo de novo? Eu não consigo acreditar que até hoje tem gente que cai nisso. Ah, exato. Nos anos 90, tudo bem, que era começo ainda. Sim. Mas hoje em dia... É porque... Cara, hoje em dia combina com chamada identificada, com bloqueio de chamada e o caramba 4. Cara, isso é sério. Sério. Não, né? Eles falam tudo isso. Eu tenho a Bina aqui, ó. Eu não atendo, vocês atendem? Eu não atendo quando é número desconhecido, número de telemarketing, assim, eu nem atendo. Tem uma coisa que salva muito minha vida, já salvou muito minha vida e já, eu inclusive já consegui evitar um enchedor de saco, porque eu já fui vítima de um enchedor de saco desses de telefone, do cara que liga pra você 14 vezes pra achar engraçado as coisas que ele fala de você, né? Aí o que me salvou a vida? Um negócio chamado Blacklist. Blacklist. É um aplicativo de Android, deve ter para iOS também, eu não duvido, que simplesmente você bloqueia as chamadas deste filho de uma puta, que ele nem sequer mais toca no teu telefone. Quando o teu telefone percebe que é este filho da puta que tá te ligando, ele simplesmente manda para Blacklist e você nem notificação fica vendo no seu celular. Eu uso um que chama, acho que Ruscall, uma coisa assim. Tem vários. Eu uso Blacklist só porque foi o primeiro apareceu pra mim na lista só. Então, mas é exatamente isso. Tipo, você pega, recebe uma ligação de call center, aí você marca lá que você não quer mais receber ligação daquele número, aí ele bloqueia. Poxa, fica a dica. Cara, e tem coisa mais treteira do que ligação de call center, cara. Os caras querem, porque querem, porque querem, porque querem, caralhos! Te vender algo, te cobrar algo, te fazer algo, te perguntar algo, pesquisar algo. Cara, eu não quero! Eu não quero! Você sabe que ultimamente essa empresa de telemarketing entre aspas, tentar te enganar, estão fazendo coisas do arco da velha, popularizando o contrato do Erasmo Carlos para ligar para tua casa. Nossa, já recebi ligação. Tu já recebeu ligação? Aqui é o Erasmo Carlos, eu queria te mandar um negócio assim. Cacete, agora já estão botando até o Erasmo Carlos para fazer telemarketing. Que porra fala... é essa? Se atende, fala alô, ele, alô, aqui é Erasmo Carlos, o tremendão. Porra, eu adoro o Erasmo, cara, mas foi foda, viu? É foda, velho. Tá ligando pro... Ai, meu Deus do céu, cara. Agora eu te digo uma coisa, se botasse o Tiririca pra me chamar no telemarketing, eu atendia. Ah, eu atendia também, velho. Abestado! Aqui é piração! Aqui tá aqui, Tiririca! Eu também atendi. Sou eu, abestado! Mas aqui no Curitiba, teve sido criado um acordo entre as operadoras e o Procon. A gente faz um cadastro no Procon e a gente não recebe ligação de telemarketing, só daqueles que a gente autoriza. Sim, sim, e funciona, viu? Funciona, aqui funciona. Funciona, funcionou muito bem comigo, nunca mais. Então, olha, mas... entrei lá no Procon de São Paulo lá, fiz o cadastrinho e tal, nunca mais, acabou, velho. Mas e a treta? Mas então, e a treta? Vamos voltar pra treta. Mas quem nunca brigou com atendente de telemarketing, gente? Quem nunca? Eu já perdi a paciência. Eu já perdi também. Não, e aí depois, beleza, você fica pensando assim, ok, essa pessoa, ela tá só, tipo, eu só trabalho aqui e aí tal. Mas eu já perdi a paciência já também. Cara, tu sabe qual é a coisa melhor que você pode fazer para um atendente de telemarketing, eu fiquei com a porcaria do trote da Telemar na cabeça. Você sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer para um atendente de telemarketing? Que é o cara, o que vai salvar, vai fazer a tua vida e a vida dele ficar muito melhor? Desliga. Desliga. Não, mas o pior... Você acabou de ouvir as histórias de telemarketing? Desliga! Você vai poupar o teu tempo e o tempo dele. Exatamente. O pior é quando você liga, porque deu algum... Porque quando eu perdi a paciência foi por causa disso, assim. Porque eu liguei, porque eu tava com algum problema, alguma coisa, eu não lembro o que que era exatamente... E aí, nossa, bicho, é um rolo, sem tamanho, uma encheção. E aí você não consegue resolver as coisas, e aí ninguém sabe o que tá acontecendo. Ah, você quer mais? Eu fui, faz um tempo isso, eu fui pra São Luís do Maranhão, e chegou lá o meu cartão não funcionava. E aí eu ligava no telemarketing lá, né, no call center, e aí... E aí a mulher assim, não, mas aqui pra mim tá tudo bem. Eu falei, mas não tá tudo bem, filha, eu não consigo tirar dinheiro. Eu tô em São Luís do Maranhão, longe pra caralho da minha agência, eu não posso ir lá. Não sai dinheiro, eu boto lá e não sai. Não resolveu, eu não consegui resolver o problema lá. E aí eu fiquei. Não, o pior de tudo é você em São Luís do Maranhão, a pessoa dizendo, não, passa na tua agência pra resolver. Então. Nossa, ah, cara. Porque sinceramente, tão treteiro quanto o telemarketing é o suporte técnico, né? Sim. Tem umas histórias de suporte técnico, algumas, inclusive, que eu vivi. Cidadão. Pensa no começo da era da computação no Brasil, né? Década de 90, 80, 90, né? Uhum. Liga um cidadão para o suporte técnico e diz, olha só, meu querido, comprei o jogo aqui de vocês na caixa original, na loja, só que tem um erro no manual. O manual de vocês tem escrito errado como é que se faz para instalar o jogo. Aí o técnico, nossa... Poxa, senhor, desculpa, então, por favor, mas me reporta qual é o erro para a gente poder resolver. Está dizendo aqui, insira os discos de 1 a 5 e faça a instalação. Eu, com muito custo, consegui enfiar 3 discos e o drive travou. Ai, meu Deus do céu. Parabéns. Parabéns. Zorra. Uma que eu presenciei. Porque na época eu tinha um colega que trabalhava em suporte técnico, né? Eu fui visitar ele no trabalho, o cara botou na vídeo, botou no speaker, né? No Viva Voz, isso, obrigado, era essa palavra que ele botou no Viva Voz a chamada. Aí o cara, meu querido, olha só, eu não estou conseguindo ler o conteúdo do disquete aqui no meu computador. Para contemporizar a história, era na época dos disquetes de 5¼, vocês provavelmente, crianças, nem sabem que diabo é um disquete, quanto mais de 5¼, né? O drive, olha pro teu computador do gabinete, tá vendo o drive de DVD, de CD? Ótimo. Pensa aquilo ali com só o buraco para enfiar um disco de plástico no formato de um quadrado e que tinha uma espécie de uma travinha que você tinha que puxar para baixo para travar o disco lá dentro e ele ser lido. Essa travinha recebeu o nome de porta. Uhum. Tá? Contemporizou, contextualizou, agora vamos lá. Ah, meu querido, eu não estou conseguindo ver o conteúdo dos disquetes no meu computador. Aí o técnico que estava do meu lado pensou, o senhor já experimentou fechar a porta? Não, peraí, só um instantinho. Ai, vou botar, inclusive, com som, presta atenção, ó. Ai, meu Deus do céu. Não, não funcionou ainda. Ai, ai, ai, ai, ai. Você nitidamente ouviu o som do cara travando a porta com chave do quarto, né? E perguntou por que que não estava funcionando. Ai, que gostoso. Eu tenho história boa. Que, né, gostoso, né? Deu pau aqui no TV, né? Pronto. Tempos depois, tal. A minha aí TV, tu imagina tal, o cara do outro lado sendo recebido pela voz do Google. Já. Beleza. Aí, senhor, aguarde um instante. Vai ficar no mudo. Eu vou ver aqui no sistema. Beleza, deu aquele mudo. Uns 3 segundos, daqui a pouco vem. Pra você! A galera parou o atendimento pra cantar parabéns pra alguém. Eu falei, olha, que legal. Me dá um pedaço de futebol também, porque porra! Vocês já viram que teve casos de atendimento desse de telemarketing que a pessoa ganhou dinheiro com indenização? Não vi, cara. Teve uma vez, eu acho que era da Oi, ou da Claro, eu não lembro qual das duas, a mulher cliente ligou para eles, né, e reclamou que a conta estava muito cara, que estavam registrando ligações que ela não tinha feito e estavam cobrando serviços que ela não tinha usado, tal e coisa. Aí a atendente, com aquela prosopopeia, né, de sempre, ah, senhora, vamos verificar aqui, tal e coisa, como é que aconteceu, como é que não aconteceu, só aguarde um minuto, por favor. Aí começou o panananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan atendente. Aí a seguinte frase é proferida pela atendente: puta que pariu, esses clientes são os filha da puta mesmo, caralho, a mulher só tá me ligando aqui dizendo que não foi ela que fez as ligações, que não foi ela que pediu os serviços, uma puta que pariu, o povo sovina, por que que essa filha da puta não paga logo? Aí a cliente: ô, desgraçada, eu tô ouvindo o que você tá falando. Ó, senhora, desculpa, desligou. Pá. Nossa, acabou ganhando a loteria. A mulher ganhou, acho que, sei lá, uns 150 mil reais de indenização por causa dessa idiota. Tá bom, tá bom. Uma boa treta, né? Eu acho justo. Treta. Acho justo. Aliás, acho justo é uma grande frase para se começar uma treta, né? Acho justo. Justo. Justíssimo. Justíssimo. Justo veríssimo, quase. Justo. Acho justo, muito justíssimo. Então, quando eu falei do trote, deixa eu só voltar um pouquinho. Eu falei do trote, é assim, você plantar uma treta ali em uma rede social não seria a versão moderna do trote? É. Isso, não seria. Eu acho que a versão moderna do trote é você mandar hashtags pra ser lido no, na televisão com o masturbando. Então, não, tô masturbando, o pau lá dentro e outras coisas. O pau erguido. Já sinto pinto. Pau erguido. Cara, eu acho que esses vídeos do Fala Que Eu Discuto são excelentes. Voltando voltando à treta em grupo de Telegram ou WhatsApp, acho assim, uma maneira legal, eu acho que seria muito eficiente de plantar uma treta seria, por exemplo, eu tenho uma ideia, eu vou cutucar alguém ali. Eu posso, por exemplo, ir falar com a Suelen em privado. Suelen, olha, eu vou falar isso, você responde isso. Eu já tenho algo no gatilho, você entendeu? Aliás, o Nicolas faz sempre isso, viu, gente? Só pra avisar. Espalha. Acho que ninguém mais na história da humanidade vai acreditar no Nicolas. Eu vou ficar cabreiro agora, meu. Pois é. É uma boa, cara. Não, a gente combina essas coisas, né? Tipo, falar uma coisa, você responde isso, aí eu respondo isso, aí a gente te larga pro pessoal se envolver. Entendeu? Vai. Geralmente dá certo, às vezes não dá. E geralmente dá mais certo do que o que a gente pensava. Sim, não, porque... Algumas vezes dá tão melhor do que o que a gente planejou que eu saio da conversa, eu fico quieto só assistindo. Mas não é esse o propósito? É sempre esse. Às vezes rende áudio de 6 minutos, só pra você ter uma ideia. Cara, que é outra coisa também que causa tretas pra caramba. E a gente vai falar um nome aqui, porque eu sei que ela vai autorizar, mas que a gente ama essa mulher de paixão. Cuidado, cuidado. Dona Ana Carolina, a gente te ama, a gente te adora. Mas às vezes não dá pra gente ouvir 14 áudios seguidos, Ana Carolina. Não dá, filha. A gente ama, ó. A gente tá usando todo seu nome porque a gente te ama, tá? Não é igual o Voldemort que a gente, de propósito, tá deixando sem o nome. Mas a gente te ama, tá? Mas 14 áudios seguidos, quando bate Carol e Valdir no grupo do Refil, batendo papo via áudio, eu desisto, cara. Eu não quero, não vou ouvir, não. Eu escuto tudo. Eu também. Eu gosto, mas eu gosto mesmo quando a Carol fica brava. Ah, sim. Olha a treta. Novamente, eu quero pedir aqui. Eu quero pedir aqui uma salva de palmas para o Telegram que consegue fazer 14 áudios rodarem em seguida um do outro. Que só assim a gente consegue entender o que a Carol tá passando. Mas eu faço isso, eu deixo rolando e aí eu fico ouvindo, parece podcast, gente. Aliás, Carolcast. Carol, o famoso Carolcast do grupo do Refil. Você quer conhecer o Carolcast, querido ouvinte? Patrocine o Refil. Pois é. A Carol nunca mais vai querer patrocinar o Paranerd. Eu parar de podcast. Quem patrocina tem dois podcasts. Carol, a gente te respeita muito, viu? Diferente do Voldemort. É verdade. Cara, eu tô falando com carinho e respeito sobre ela. Não tem nada de. Eu gosto da Carol pra caramba, velho. É sensacional, Carol. Se eu tiver algo contra, eu nem falo o nome da pessoa. Ai, cacete. Ô, Nico, peraí. Deixa eu falar antes que eu esqueça, cara. Sabe? Eu fiquei imaginando o Nicolas assim agora. Vou plantar uma treta, certo? Aí ele vai lá, pega a sementinha, tal, põe um adubinho, água. Beleza, ela vira aquela árvore frondosa na frente dela, aquela treta bonita. O dia inteiro, ele, né? Nossa, crescendo. Paulinho, virou aquele salgueiro tretoso, né? O salgueiro tretoso, isso aí. Era o salgueiro lutador. Do Harry Potter. Sabe quem que me vem na cabeça, assim? A pessoa só contemplando a merda que ele criou. No filme Conta Comigo, não tinha o Bola de Sebo? Pá, ele fez todo mundo vomitar um na cara do outro e ficou lá, sentadão, orgulhoso. Ah, é o Nicolas, cara. Cara, tipo bola de circo. Uma cena de filme que também me lembra muito a treta é o gordinho dos Goonies contando a vida toda dele pros irmãos Fratelli, cara. Contando todas as merdas que ele fez na vida pros irmãos Fratelli. Ele chega no final da história. Porra, não, chega, para, pelo amor de Deus, não me conta mais nada, gordo do inferno, não quero mais saber, não, filho da puta, para com isso, porra! É isso aí, o objetivo da treta é a contemplação. Mas é. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte, quando é que é treta e quando é que é bullying? Essa é pergunta difícil, hein? Qual dá é o pra diferenciar um do outro? Existe limite entre treta e bullying? Ah, cara. Será que a treta é em resposta a alguma atitude idiota? Sei lá. Treta em autodefesa tá valendo. Quer ver, ó? Vamos supor. Não, porque bullying é quando. Não, mas bullying, tipo, bullying. Pessoa é... caída no chão e alguém chutando a cabeça dela. O bullying é gratuito, né, cara? É porque bullying é humilhação, é essas coisas, né? Tipo, envolve isso. Quando você planta uma tretinha boa, assim, essas que faz a vida ficar mais gostosa, assim, é só duas pessoas, ou várias pessoas discutindo ali, né? Olhando e falando, esse bandido. Eu digo isso pelo seguinte, imagino que todo mundo aqui já tenha visto uma vez que seja na vida o vídeo do garoto Zangief. Sim. Já viu, né? Maravilhoso. O moleque magrelo, cara, que foi vítima... Cara, você devia ver isso agora. Né? Vai estar o link do vídeo do Garoto Zangief nos links do post, inclusive a versão Ultimate Fighting com um efeito, tá? Que tem. Já fizeram a versão Ultimate Fighting, como é, Street Fighter V do Garoto Zangief. O moleque magrelo que tá enchendo o saco do gordinho é a porra de um bully, né? Mas tem gente que diz que aquilo foi só uma treta, foi só uma brincadeira, que o gordinho não precisava ter feito aquilo tudo. Nossa, socorro. Não. Tem gente que fala, ah, mas ele exagerou ele exagerou no jeito de fazer tal e coisa. Ah, sofre o que aquele gordinho tava sofrendo de bulinação, que eu quero ver você não fazer pior. É, a gente não sabe. Nesse caso é bullying. Eu acho que deva ter sido um bullying que o gordinho já foi lá, tipo, segurando, aí teve uma hora que ele falou, foda-se, e aí deu o que deu. Aí a treta é o que a gente faz. Cara, e que foda-se, né? Isso foi um foda-se com F maiúsculo, né, daquele gordinho. Não, mas... Pô. Você vê que foi tipo um momento dele de explosão mesmo. Ele já devia. Aquele moleque já devia encher o saco dele faz muito tempo. Entendeu? E aí, pra mim, bullying é isso. Você ficar humilhando a pessoa, pegando no pé, infernizando. Isso não é treta. Treta é bater boca, discutir, uns argumentos idiota e tal. É. Aí é treta. Aí um fala, quem é você na fila do pão, né? Assim. Gosto também dessa frase. Onde tá seu Deus agora? É. Isso, cara. Pra não arrumar treta com ninguém, eu sempre falo essa frase: como de estar o seu, insira a sua deidade favorita aqui agora. Pra evitar treta, que aí nenhuma religião está retirada dessa conversa. Isso. Agora uma fala coisa. Isso escrito, né? Treta! Não, eu falo até por escrito, por falado também. Mas falado você abre uma brecha, né? Onde está escrito, aliás, insira aqui a sua deidade. Aí o cara vira pra tu e fala, tá aqui, tá, no meio da sua fuça. Mas não ao vivo, né, porra? Não presencialmente, pelo amor de Deus, porra. Agora, olha só, uma pergunta que me veio à mente aqui agora pra gente encerrar esta conversa, porque por mais deliciosa que ela esteja sendo, já tá longa pra cacete. Treta pode ser usada para o bem? Treta pode ser usada para o bem. Eu nunca uso pra finalidade, não. Eu só uso pra me divertir mesmo. Poxa. Porque deixa eu dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo e o link também vai estar aqui no post. Um artista de pegadinhas americana, sabe aquele tipo de quadros de pegadinhas, né? Que o cara faz uma brincadeira com o cara e o cara depois aparece na câmera dizendo: ah, que legal, me pega na pegadinha. O John Clabbers. Que é outra coisa que ninguém mais acredita que não seja ensaiado, essa história das pegadinhas, né? Mas tudo bem, não é esse o caso, calma, não é esse o caso. Um cidadão desse de pegadinha americano fez a seguinte pegadinha com adolescentes. Ele batia papo com adolescente no chat, né, de Facebook ou de qualquer outro programa que o seja, dizendo ser um garoto da mesma idade que a criatura em questão, né? Sim. Aí ele marcava um encontro com a criatura em questão e no encontro ele levava o pai da criança. Sim. E aí quando ele aparecia como adulto, falando: porra, eu sou um adulto, eu podia ser um estuprador, como é que você sai de casa sem falar com teus pais? Aí ele chamava o pai. Cara, é cada esporro que os pais davam nas criaturas. Então, uma cena, eram acho que 3 ou 4 cenas seguidas, né? Numa das cenas, o cara chega com o carro, ele no chat dizia que era o irmão mais velho que estava trazendo o carro com ele, para eles pegarem o carro com a garota e irem para uma balada, né? Beleza. Aí no que ela entra no carro, os caras jogam um saco na cabeça da garota, fazem uma cena como se fosse um sequestro mesmo, tal coisa, a garota fica desesperada, e no que a garota tá no auge do desespero, tira o saco, é o pai dela que tá atrás dela fazendo isso com ela, falando: eu podia ser a porra do sequestrador, sua jumenta, sua imbecil, sua idiota. Por que você tá fazendo isso com a gente? Cara, foi um dos vídeos. É uma treta. Todo mundo aqui concorda que isso foi uma treta. Ah, uma tretinha. Cara, tretíssima, né? Nossa, mas é usada pro bem. Foi mesmo. Né? Já que esse tipo de criatura que são os adolescentes não conseguem arrumar juízo sozinhos, às vezes a gente tem que dar juízo pra essas criaturas, né? Fazer o quê? Verdade. Espero que o meu filho não me faça ter que fazer isso com ele. Tratamento de choque, né? Porra, de choque quase elétrico, de verdade, né? Uhum. Bom, eu quero aqui agora agradecer a todos vocês que vieram participar desta minha brincadeira. Isso aqui, obviamente, é uma brincadeira. Eu não estamos aqui de maneira nenhuma incentivando o uso da treta. Fazer tretas é uma coisa feia, não deve ser feito assim de propósito, né? Tem que botar panos quentes nessa hora, não. Não, mas você tem toda a razão, ô louco. Né? Claro, não, de jeito nenhum. Não, gente, não levem tão a sério as coisas, sabe? Eu acho que o pessoal na internet tem essa tendência de levar tudo muito a sério. E tudo é um problema muito sério. E se a pessoa discorda de você, é, nossa, ele briga. Gente, calma, não é assim, sabe? Isso não deveria. Opiniões contrárias não deveriam ser um problema grande. Eu preciso provar o meu ponto. Eu tenho um ponto. É, a gente tá aqui em 6 pessoas e são 6 pessoas que têm opiniões diferentes sobre várias coisas, opiniões iguais sobre outras. E a gente é amigo. Você pode ser amigo de pessoas que têm opiniões diferentes das suas. Não levem as coisas tão a ferro e fogo assim, sabe? Uhum. É muito isso que acontece hoje em dia, né? Tipo, eu tô certo, eu tenho a minha verdade, eu tenho. Porque o que é isso que eu penso, essa é a minha opinião. Gente, calma. Relaxa. Vamos. Bom, então eu desliga a internet. Se você for maior de 18 anos, vai fazer sexo. Vamos relaxar. Isso aí. É, maior de 18 anos, hein? Deixa bem claro isso. E põe a camisinha, hein, ó, cambada de cerveja. Menos de 18, vocês não podem ainda. Não, pode não. Vai jogar videogame. Você tem menos de 18. Eu quero agradecer primeiramente, Madame Dona Suellen. Muito obrigado pela sua participação, minha tristística, amigos. Sr. Paulinho, 15 quilos. Seu Suellen, muito obrigado ao senhor também. Obrigado eu, sempre um prazer. Nicolas, meu eterno e detestado amigo. Valeu, Alexandre. Obrigado pelo convite. E os retardatários João, a voz do Google, muito obrigado. Por nada. Ai, João, ele tá sem graça com essa foca, com essa voz normal aí. E Guto, meu querido treteiro voyeurista, meu voyeur de tretas. Muito obrigado. Olha, eu acho que o João não é o retardatário não, hein? Ou não, é. Eu não vou falar do Arthur. Eu não vou falar do Arthur. Fala, se não vou. O Arthur entrou agora, ele vai conversar com a gente, parada. Mas ele não vai participar da gravação do Paraná. Vou dar dislike nessa trozoba aí. Olha, trabalhando. Filho da mãe. Nos 45 minutos do segundo tempo, já na prorrogação, me aparece Arthur Bonifácio na conversa, ouvintes. Eu deixo ele dizer um oi pra vocês? Deixo, né? Diz gente, oi pra galera, pelo menos. Fala, Arthur. E aí, pessoal, muito obrigado pela participação aí. Nicolas quase me mandou pular pra fora do espaço-tempo aí pra conseguir chegar a tempo, e eu tô aqui. E com essa, queridos ouvintes, encerramos por aqui. Vida longa e próspera! Muita treta aí que eu sei, hein? Falou! Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy, Carter, Deuteronomy, it all started with the Big Bang. Music and mythology, Einstein and astrology, it all started with the Big Bang. It all started with the Big Bang. Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Esse podcast só foi possível graças ao patrocínio dos meus queridos mecenas, que são Ana Lúcia Litier, Arthur Bonifácio, Daniel Rossi, Emílio da Costa Mansur, Gutenberg Lima dos Santos, Lucas Freitas, Nelson Imbuzeiro, Nicolas de Oliveira, Paulo Roberto Libardi, Suelen Nastri e Valdir Fomeni Jr. Caso você queira também participar dessa lista de agradecimento, colabore com o Paranerdia em apoia.se/Paranerdia.